Falando então o Evangelho como conduta. Acreditamos ser o primeiro passo, é preciso desenvolver em nós a vontade de conhecer-se a si mesmo, de disciplinar-se, para que possamos conduzir a nossa vida em qualquer circunstância. E para nos ajudar nessa descoberta de nós mesmos, há mais de 2000 anos atrás, veio conviver entre nós aqui na Terra o Filho de Deus, nosso amado Mestre Jesus, que nos trouxe seus ensinamentos, esses ensinamentos que vão nos conduzir, que seria, né, se nós tivéssemos bastante entendimento sobre isso. Ele veio nos mostrar o caminho do bem, mas muitos de nós, depois de todo este tempo, ainda ignoramos esses ensinamentos. Por ser uma porta estreita, preferimos aquela porta larga. Ele não deixou nada escrito, somente nos deixou suas palavras e suas ações. Mas os seus apóstolos, com fidelidade por aquelas lições que o Mestre deixou para uma conduta de vida, eles escreveram o mais lindo e mais completo documento, o seu Evangelho. Para que nós tivéssemos uma vida no caminho reto, no caminho do bem. Eles não nos disseram que seria fácil, não. Mas nos mostraram o caminho, a ferramenta, para que nós não caíssemos nas armadilhas do inimigo. Inimigo esse que mora dentro de nós, como o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ganância e muitas outras imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós neste atual estado evolutivo que nos encontramos. Poderíamos citar alguns que já estão e estavam num patamar bem superior a nós, que já tinham, assim, a vida deles sobre o controle deles, né? Sobre suas emoções, no desapego, no amor ao próximo, na sua dedicação e sua doação. Vamos citar apenas alguns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, que ainda está aí entre nós. Mas nenhum deles, e muitos outros, né, que passaram por essa trajetória terrena, como pessoas que se doaram ao seu próximo. Mas nem um deles era uma pessoa perfeita. Até eles, de vez em quando, sentiam raiva, sentiam ciúmes, tristezas, porque eles viviam no plano terreno, como nós estamos vivendo. O Divaldo ainda vive aqui. E este plano que nós vivemos não é um plano de felicidade. Não é um plano só de momentos bons, é um plano de expiação e provas. Então devemos aproveitar o máximo essa oportunidade que tivemos de estar aqui, cuidando do nosso espírito, procurando maior conhecimento para que tenhamos esta conduta que o Evangelho nos traz. Cuidando do nosso corpo físico, não praticando excessos, não descuidando da nossa saúde, porque o nosso corpo físico é o veículo que nós precisamos para estar aqui. E somente cuidando de nós, nós vamos permanecer o maior tempo possível aqui na Terra. Quando nós estamos numa passagem terrena, numa encarnação, é como nós estivéssemos num ano de estudo, numa faculdade, num colégio, acho que é a maior faculdade que tem é a vida, né? Que é a que nos ensina, quando cairmos, a saber levantar-nos. Levantarmos com mais força ainda do que quando caímos. E essa força vem de onde? Essa força vem deste Pai Maior. Essa força vem desse Mestre que passou aqui pela Terra. Mas quase 2000 anos se passaram e a espiritualidade percebeu que o Evangelho só ainda não era suficiente para a humanidade, para esses homens que estão aqui ainda hoje. Então, nasceu na França, em Lyon. Eu não sei falar o francês, mas vou ler aqui um português mesmo. Hippolyte Denizard Rivalli, que adotou o nome de Allan Kardec. O que que Allan Kardec veio fazer? Ele veio esmiuçar, ele veio simplificar o Evangelho, para que todos tivessem entendimento, numa linguagem simples, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nasceu numa pequena cidade, né, de Lyon, como eu já falei. Era um espírito evoluído, muito inteligente, e veio com essa missão para se dedicar à humanidade. E trouxe para nós a terceira revelação, o Consolador Prometido que Jesus falava. Através da doutrina espírita, ao qual nós tivemos acesso ao Evangelho, segundo o Espiritismo. E estudando essa obra, vamos aprender, né, com certeza, quando a gente estudar, não somente ler, estudar, ter ela na cabeceira da nossa cama. Quando nós estiver triste, lá e abrir e ler um texto. Quando nós estivermos muito feliz, ir lá e ler um texto. Porque a gente sabe que tudo passa, como disse o Chico. Tudo na nossa vida passa. E sempre nós vamos ler aquilo que nós vamos precisar ouvir naquele momento. Então é muito interessante, pessoal. Leiam, estudem o Evangelho, que com certeza nós vamos ter condições de conduzir a nossa vida dentro da conduta evangélica.